Paulo Salvador, Alfa Zulu Golf, bom dia. Alfa Zulu Golf, bom dia. Alfa Zulu Golf solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Afirmativo, Alfa Zulu Golf está autorizado o reboque, reporte no término do pátio 3 até o portão 01 do pátio principal. Ciente, obrigado.